Olá. Muitas vezes a gente ouve algumas críticas a determinadas posições doutrinárias, e o fato é que o povo de Deus pode muitas vezes ficar confuso a respeito disso. Por exemplo, quem costuma defender as doutrinas da graça, como inclusive é o meu caso, e dá ênfase a esse aspecto da teologia, normalmente é classificado como calvinista. De fato, o calvinismo, ele é conhecido por defender as doutrinas da graça, e muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso, acham que o calvinismo é uma espécie de seita que segue Calvino, né? É que, na verdade, deu-se esse nome à ênfase que é colocada sobre a soberania de Deus na salvação, a ênfase que é colocada na graça de Deus, em contraste com a capacidade humana, com as obras humanas. Essa é a base do que acabou sendo chamado de calvinismo. Mas a gente pode notar que as doutrinas da graça, na verdade, elas sempre foram atacadas, e foram atacadas desde o início da igreja. A carta que a gente está estudando aqui, a carta aos Gálatas, ela mostra isso claramente quando ela nos mostra a preocupação do apóstolo Paulo, o empenho dele em combater todos os erros que justamente minavam essas doutrinas. Ele percebeu o grande perigo que é quando você desacredita as doutrinas da graça. E ele faz isso aqui durante toda a carta. A gente viu que ele enfrenta com vigor aqui desde o início. Ele já começa a deixar clara a sua posição e a posição daqueles que vinham atacando a doutrina que era transmitida através do evangelho pregado por Paulo, da mensagem pregada por Paulo. Ele não hesita em chamar essas pessoas de falsos mestres, e tudo mais. Ele defende a sua própria autoridade. A gente viu isso nas últimas passagens. A gente viu o exemplo da conversão e transformação da sua vida, né? Que atestava aquilo que ele pregava. Ele era uma prova viva da mensagem, da sua mensagem. Agora ele vai continuar falando da sua história e ele vai mostrar que, na verdade, não tem nenhuma novidade, não é a mensagem de Paulo. Ele vai mostrar a sintonia que havia, com os demais apóstolos. Ele vai mostrar isso lá no início. Ele teve oportunidade para levar o assunto de alguma maneira, tratar desse assunto. Então é isso que a gente vai ver na passagem de hoje, iniciando aqui o capítulo 2 de Gálatas. E a gente vai então, no capítulo 2, ler aqui dos versículos 1 a 5. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então a gente vê aqui que a doutrina da graça não é uma mensagem alternativa. Paulo procura demonstrar isso. E nós vamos ver aqui, eu penso que dá para nós vermos isso através de marcas da doutrina da graça. Vamos ver três dessas marcas. A primeira delas é que os fundamentos dela não são clandestinos. Não tem nada que Paulo pregasse que fosse diferente, que fosse um outro evangelho diferente daquele que era pregado pelos demais apóstolos. Paulo pode ter enfatizado alguns aspectos. Paulo tinha um conhecimento bíblico um pouco mais profundo. Paulo tinha uma experiência do passado diferente. Enfim, as abordagens podiam ter as suas nuances, mas não era uma mensagem clandestina, e ele mostra isso aqui. O capítulo começa informando que ele, depois de passar aquele tempo inicial, né, lembra que ele se converteu, ele lá em Damasco, no caminho para Damasco, né, ele foi para Damasco, depois ele foi para a Arábia, passou por Jerusalém, ali houve uma perseguição, Paulo já experimentou uma perseguição ali. Eu acredito que aqueles judeus não convertidos que perseguiram Paulo ali a princípio, creio que tenha muito a ver com esse grupo que agora vai nas igrejas difamar aquilo que Paulo havia pregado ali. Bom, o fato é que ele explica que 14 anos depois ele subiu. Subir aqui tem o sentido de subir mesmo, né, porque Jerusalém ficava acima da cidade onde ele estava. A ideia aqui é que ele estava em Antioquia nessa época. E o texto informa que ele foi com Barnabé e levou Tito. Tito era um auxiliar de Paulo muito, muito importante ali para ele, né? Ele até escreveu uma carta que está no Novo Testamento. Ele deixou Tito com algumas responsabilidades em Corinto, depois na ilha de Creta, por exemplo. A gente vê que ele realmente ele tinha um grande prestígio ali junto ao apóstolo. E Paulo disse que ele foi para Jerusalém por causa de uma revelação. Esse foi o motivo que o levou. Se a gente for lembrar da narrativa de Atos, nós vamos conectar essa informação com aquela informação que nós lemos lá, registrada por Lucas, né, em Atos, de que Ágabo, o profeta, havia previsto, profetizado, uma grande fome que viria sobre a Judéia. Então, Paulo e Barnabé se mobilizaram então para recolher ali algumas ofertas e levar para Jerusalém. Veja, esse é o contexto da ida então de Paulo ali para Jerusalém. É claro que a mensagem de Paulo, a gente já sabe, a centralidade da mensagem de Paulo, a ênfase que ele dava à graça de Deus. Mas você vê que então ele aproveita essa viagem, como ele diz aqui no versículo 2, ele diz que ele expôs diante do pessoal lá de Jerusalém o evangelho que ele pregava entre os gentios. E fez isso em particular os que pareciam mais influentes. Está no versículo 2. Para não ter corrido em vão, né? Ou seja, ele procurou os líderes lá de Jerusalém, os líderes principais da igreja, as pessoas que eram tidas como autoridade ali. E o que ele fez? Ele procurou expor o que ele estava pregando. Paulo não era um separatista, Paulo não era um rebelde, Paulo não estava fazendo nada escondido, ele não estava criando uma versão paralela do evangelho. Ele disse: olha, eu estou pregando isto, isto e isto. E quando ele faz isso, ele procurou os líderes para não desperdiçar esforços, né? Ele vai direto aos líderes porque ele sabia que isso ia poupar muita controvérsia, né? Vai direto lá a quem tem autoridade e o assunto estaria resolvido. Bom, então essa é a primeira coisa que Paulo fez, ou seja, ele não se escondeu, ele foi lá para Jerusalém, aproveitou a oportunidade, expôs o que ele estava pregando. Ou seja, Quando a gente tem convicção de que prega a verdade, a gente não fica com receio de que as pessoas conheçam aquilo que a gente prega. A gente não precisa ficar dando desculpinha, né, sobre aquilo que a gente fala quando está se referindo ao evangelho, quando a gente prega. E essa mensagem que Paulo pregava, a mensagem da graça, a mensagem que mostra que o evangelho é também para os gentios, para os não judeus, ela deu grande ousadia para ele, né? Ele não tinha freios, né, que impedissem ele. Quando ele não estava preso, quando ele não era impedido por forças alheias à vontade dele, ele estava lá sempre, sempre pregando. Bom, os fundamentos da doutrina da graça não são clandestinos, mas eles também não são contraditórios, como alguns poderiam dizer e continuam dizendo que existe alguma contradição. Os versículos 3 e 4 dizem que ele já tinha dito, né, que ele tinha levado Tito com ele. E a gente pode ver aqui o que Paulo está procurando demonstrar. Quando ele leva Tito com ele, um gentio, né, ele chama de grego aqui, a ideia é de gentio, de não judeu, ou seja, alguém que não era circuncidado. E Paulo diz: olha, eu levei ele sem circuncidar e não tive que circuncidar Tito, porque ele estava lá, porque eu tinha levado ele para Jerusalém. É isso que diz o versículo 3. Nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Claro, você pode argumentar que depois Timóteo, Paulo dá um conselho diferente, porque era uma outra questão que estava em jogo ali. A questão é que ele precisava ir ao templo, ele precisava tomar uma série de outras atitudes naquele momento, né, quando ele já estava, na verdade, retornando à sua terceira viagem missionária, né? Era um contexto completamente diferente, em que ele mesmo tomou a decisão de então levar Timóteo a fazer determinadas coisas, até porque ele não era somente gentio, né? Ele era fruto de um casamento misto, né, de uma judia com um gentio, né? E por isso ele não tinha sido circuncidado. Bom, o fato é que Tito não foi circuncidado, não precisou ser circuncidado. E ninguém lá da liderança de Jerusalém, da liderança original, liderança fundamental, né, as colunas da igreja, as pessoas que formaram a igreja ali em Jerusalém, as pessoas que tinham autoridade, nenhum deles virou para Paulo e disse: olha, esse rapaz tem que se circuncidar para que ele seja aceito, né, por Deus, para que a salvação tenha valor, para que o evangelho realmente possa dar a salvação a ele e tudo mais, né? Além disso, ele tem que cumprir isso e mais aquilo. Não, ninguém colocou nenhum tipo de exigência. Por quê? Porque o legalismo não vinha dos apóstolos. O legalismo judaizante não partiu dos apóstolos, não foram eles que criaram isso. Você deve se lembrar, tem que se lembrar, que Pedro tinha, inclusive, já passado pela experiência de ir ali à casa do centurião Cornélio, que para ele foi uma experiência dramática, né? Teve que ter todo um choque ali da parte de Deus para que ele se dispusesse a ir lá pregar o evangelho para aquele centurião romano. Depois, quando ele vai até, ele também tem que passar por essa experiência, né, de ir até Jerusalém, inclusive com testemunhas que estavam junto dele, para mostrar que sim, os gentios tinham recebido ali o Espírito Santo e tudo mais, né? Claro, ali foi a primeira A primeira, digamos, né, assim, a gente vê historicamente, né, a primeira conversão oficial, né, a primeira conversão autenticada ali por um apóstolo por parte da parte de um gentil e os que estavam com ele, inclusive, né, pessoas que estavam ali na sua casa. E veja, os apóstolos em geral, os líderes em geral, não viram nenhum problema em Tito estar com Paulo, em ser seu auxiliar, não criaram nenhum problema por ele não ser circuncidado. Paulo classifica esse pessoal aí de uma maneira muito reveladora, como a gente já tinha visto, aliás, anteriormente. Ele dá mais alguns detalhes sobre o pessoal lá, né, no versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, quando ele fala falsos irmãos aqui, porque não eram irmãos de verdade. Eram pessoas, veja que ele diz aqui, eles se infiltraram em nosso meio, se infiltraram entre as pessoas da igreja. Eles se colocaram ali, mas com o intuito de espionar a liberdade em Cristo Jesus. Traduza liberdade em Cristo Jesus por graça. Porque graça é isso, é essa liberdade que nos exime de termos que cumprir determinados rituais, de termos que cumprir determinadas regras, né? Imposições, principalmente relacionadas àquilo que era característico do povo judeu. Paulo diz que essas pessoas eram infiltradas, espiões. A ideia aqui é a mesma ideia que Judas usa lá na sua carta. A gente até estudou recentemente, né? A ideia de um agente de um país estrangeiro, né? Que se infiltra, né? Ele entra no outro país ali de forma, esse sim, de forma clandestina, de forma sorrateira, né? Veja a diferença, né? Enquanto Paulo vai lá abertamente, de forma transparente, coloca as coisas de forma muito clara, muito honesta, expondo a sua mensagem, dizer, olha, o que eu prego é isso, isso e isso. Esse pessoal não, eles agiam sorrateiramente, eles entravam, eles penetravam ali, eles observavam, prestavam atenção naquilo que Paulo pregava, vigiavam os seus passos, para em cada coisa que ele fizesse, eles pudessem pegar qualquer coisinha para acusá-lo. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque o intuito deles era reduzir Paulo e os demais à escravidão, escravidão do seu legalismo, escravidão das suas regras, do seu modo de entender as coisas. Veja, são pessoas religiosas, não são ateus, não são pagãos também. Pessoas vindas do paganismo, né? Que fazia parte do mundo grego. São pessoas religiosas ligadas aí ao judaísmo. Mas Paulo mostra que os fundamentos da graça, eles não são contraditórios, eles não estão em contradição com nada do que era pregado pelos demais apóstolos. É preciso muita atenção e muito cuidado a todas as doutrinas que militam contra as conquistas de Cristo na cruz do Calvário. Essas conquistas todas têm a ver com graça. E quando alguma doutrina, quando algum ensino milita contra isso, ele é mentiroso, é obra do inimigo. Tudo aquilo que prega escravidão, algum sistema, escravidão, alguma denominação, escravidão a uma instituição, seja lá o que for, tudo isso nós temos que ter muita atenção e muito cuidado para não cair na armadilha desse tipo de legalismo. Muito bem, isso nos leva então à terceira marca aqui da doutrina da graça, é porque os fundamentos das doutrinas da graça, eles também não são negociáveis. Muitas vezes a gente acha que, por sermos cristãos, e vivermos aí, convivermos com irmãos que pensam, diferentes de nós, isso não tenha limites. Mas é isso que muitas vezes é difícil para o povo de Deus entender, né? Existem limites, sim. O fato é que a confusão às vezes se estabelece. Então, muitas vezes colocamos limites aonde não é necessário. Muitas vezes os limites são apenas em detalhes totalmente sem importância, que não deveriam dividir irmãos. Tem certas questões aí que envergonham mesmo, porque dividem as pessoas por coisas que muitas vezes nem são questões bíblicas, não é verdade? Mas tem coisas que sim, elas são inegociáveis, e aí não dá, não tem jeito. Se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo ensinou a tolerância, a brandura, a mansidão. Nós vemos isso claramente nas suas cartas, mas nas questões fundamentais ele foi absolutamente firme, ele não negociava. Isso é muito importante a gente sempre perceber. E é o que ele diz exatamente aqui no versículo 5. Nós não nos submetemos a eles nem por um instante. Por quê? Porque a ideia do pessoal era dobrar Paulo. Não, vocês estão errados. Vocês não podem pregar isso. E vinham certamente com uma tonelada de versículos, de textos lá do Antigo Testamento, etc. Sempre tem, né? Mas Paulo foi irredutível. Ele poderia, inclusive, ter negociado ali a circuncisão de Paulo, de Tito. E você vê, por que que não circuncidou Tito nesse momento? Por que que ele não fez isso? Porque seria abrir mão do evangelho, seria perverter o evangelho naquele momento e colocar a doutrina da graça em descrédito. Ele estaria jogando fora aquilo que era tão caro, tão precioso naquele momento. Veja que Paulo, ele está prestes aqui a sair para sua primeira viagem. É muito importante ele ter toda a bagagem bem fundamentada daquilo que ele vai pregar, daquilo que ele vai fazer. E ele quer ser coerente, ele quer continuar sendo coerente ali com a sua mensagem. O evangelho certamente teria sido corrompido se Paulo tivesse feito certas concessões. Você pode ter certeza disso. E os gentios iam receber uma mentira ao invés da verdade. Paulo, quando ele pregou aos Gálatas, ele pregou o mesmo evangelho. Por isso ele diz: olha, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Vocês, ao ouvir a mensagem e perceber que essa mensagem é a correta, vocês têm que se manter nisso. Vocês não podem dar ouvidos àqueles que vêm trazer tumulto, aqueles que vêm trazer confusão. Tem que prestar atenção nisso, né? Paulo está dizendo: olha, eu agi assim, assim, assim, e o objetivo era esse, era manter a verdade da mensagem intacta, para que não tivesse duas ou três ou meia dúzia de mensagens. A mensagem fosse mantida na sua coerência, na sua integralidade. Pois é, a defesa da doutrina da graça, ela custou o sangue de muitos. Se você for observar as pessoas, próprio Paulo, né, ele acaba sendo martirizado, porque ele pregava o evangelho de verdade, o evangelho autêntico. E isso certamente moveu ali, né, as estruturas do poder contra ele. Mas, por outro lado, sempre que a doutrina da graça foi negociada, o prejuízo foi enorme. E os exemplos históricos, a gente teria que gastar aqui mais um bom tempo para da lista, né? A relação de cada um deles, né? E como eles se desenvolveram e no que isso descambou. O fato é que a doutrina da graça, ela não é uma mensagem alternativa, não é uma mensagem que seja clandestina, que seja contraditória, e por isso ela não é negociável. Eu penso que todos nós, todos os crentes, aqueles que creem em Jesus, têm que ter convicção das bases da sua segurança eterna. Nós temos que desenvolver a compreensão da doutrina da graça, o que ela significa, o que significa você ser salvo pela graça, para que você esteja imune a tudo aquilo que vai contra essa verdade das Escrituras. E nós temos que ter uma atitude corajosa em relação a isso. Não podemos nos dobrar, não. Nós temos que defendê-la. Nós temos que procurar discernimento em relação a tudo isso que é pregado por aí e ver o que procede e o que não procede realmente das Escrituras. Aquilo que usa as Escrituras apenas como trampolim aí para verdadeiras heresias, né? E essa firmeza, né? Em defender a doutrina da graça, dando atenção aí essas sutilezas, né? Essas sutilezas que muitas vezes dão às pessoas a impressão de que elas, de alguma maneira, possam ter algum mérito na sua salvação. Isso é o legalismo, isso é a essência do legalismo. Nós temos que estar atentos, não darmos ouvidos. E procurarmos agir de modo que a nossa mensagem se sobreponha, ela seja enfática no sentido daquilo que as pessoas precisam realmente saber a respeito do Evangelho. Então, que Deus nos ajude nisso, nos ajude a ter a crer nessa mensagem, ter essa mensagem no nosso coração. Com muito vigor, né? E proclamá-la e defendê-la, vivê-la, né? A graça, como diz lá nas Escrituras, a tua graça é melhor do que a vida, né? Muito bem, né? Que essa mensagem então traga benefícios aí para você. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade aqui, ainda Paulo falando sobre experiências pessoais em relação a esse assunto. Ele vai continuar colocando aí mais tijolos aí nessa construção que precisa ser bem amarrada aí para aqueles Gálatas, né? Para que aqueles Gálatas pudessem verificar onde estavam os verdadeiros fundamentos e para que nós também possamos fazer isso. Bom, então, na próxima semana a gente verá essa continuidade aí. Então, até lá, que Deus te abençoe.